origem de tudo. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Porém, na terra não havia forma nem vida. Uma grande escuridão cobria o mar. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus então disse: Doméstica, ela era doméstica, sem carteira assinada, só caía em filar, era empregada doméstica. Sim, é verdade, mais um Não Ovo aqui com a minha bancada maravilhosa. Eu apresentando o Cid Cidoso, à minha direita ele, o mestre, Brian Rizzo. E aí, beleza? Beleza, te apresentei tipo UFC agora. Sim, né? Gostou? Achei bonito, gostei. Na minha esquerda, ele, Luigi Riste. Olá, fiéis ouvintes do Novo, tudo bem com vocês? Tudo bem, e na minha frente, ele, Igor Seco. Que no caso não está aqui, então ele não está na minha frente. Então hoje o povo não fala. Hoje o povo não fala, né? Todo mundo em silêncio. Você tem que ver assim, ô Brian, que no podcast que você não pôde participar, sim, a gente substituiu você por uma cabra, né? Maravilhosa. Que virou, saudades da cabra, inclusive. Virou a Cabrian. Sim. A Cabrian fez muito sucesso, aí a galera gostou mais da Cabrian do que de do você. Do que de mim, é. Pois é. Teve um podcast que o Luigi também não pôde participar, que a gente substituiu o Luigi... Pelo quê mesmo? Pela risada dele. Pela risada do Luigi, né? Que é a única coisa que interessa, né? Tanto faz. E agora o Igor, a gente tem que achar um substituto pro Igor também. Quem será que poderia substituir o Igor? Não sei, a gente pode substituir por falas do Salsicha, a gente pode substituir por historinhas da quarta série. a gente pode substituir o Igor por alguma... Ou então apenas substituir o Igor com Fala Meu Povo aleatório. Fala Meu Povo, ah, o povo vai falar. A qualquer muito momento mais, então. Entrar um Fala Meu Povo. A qualquer momento, é. A qualquer momento, qualquer história aí. Entra o Fala Meu Povo. Fala Meu Povo, então se você ouvir um Fala Meu Povo, é como se o Igor estivesse comentando. Fala Meu Povo! Legal, o meu avô falava que um dia as máquinas iam roubar o emprego da gente. E tá acontecendo. E tá acontecendo. Não, eu tô vendo que cada vez tá mais próximo. Não, desse momento. Teu avô tava, teu avô tava falava mais isso certo. Quando? Falava isso há uns 1958. Anos atrás. É. Ele agora... falava, não, isso aí os computadores agora vão tirar o emprego de todo mundo. Agora vai, agora eu vai. Eu tô achando que isso vai acontecer. Ele chegou na roça dele, tava um notebook carpinando, né? Sim. Já começou! Qualquer dia a gente vai chegar aqui, vai estar o Cid, a Cabraia, a risada do Luigi e o Fala Meu Povo. Vai estar eu sozinho aqui. E acabou. Vou tudo pra casa. É, já pensou? Enfim, o tema de hoje é um tema muito interessante, é um tema muito divertido, é um tema muito legal. E eu tô enrolando com adjetivos porque eu esqueci qual que é o tema. Qual que era o tema? Ah, donos de casa. Dono de casa, né? É uma pegada mais... É mostrando que homem também pode ser dono de casa, né? Porque às vezes tem um preconceito aí de o cara falar na rua pra mulher, né? Mulher dirigindo, por exemplo, vai dirigir fogão, vai não sei o quê. Como absurdo, se fosse algo, hein? Ofensivo. Sim. E não, cara, eu acho uma habilidade sensacional, porque eu não consigo mexer em nada no fogão, legal, por exemplo. Legal. Então, pra qualquer pessoa, eu acho isso uma habilidade muito boa, né? Então, eu acho que também aqui a gente... Alguns já moraram sozinho, outros já moraram em dupla, outros já moraram até juntos entre nós aqui. Então, talvez... tenhamos histórias muito interessantes de donos de casa, né? Sim. E a maioria histórias bem, bem bostas, né? Porque eu, como dono de casa, por exemplo, sou uma negação. Ah, é? Sou um zero à esquerda, o Luiz sabe bem disso, que ele morou comigo. Morou, né? Contigo, é, né? Verdade. Não, mas é que assim, é importante desse podcast também, é pra mostrar que você, aí jovem, né, que está... Jovem! Você que completou 18 anos, entendeu? E viu aquele vídeo divertidíssimo do exército? Agora eu tô igual o Costinha, eu começo a falar alguma coisa, eu lembro, deixa eu contar uma antes. Vocês viram a publicidade da Justiça Eleitoral pra tirar o título de eleitor? Qual não? Usando memes. Ah, vi. Usando memes. Ai, meu Deus do céu. Eu vi. Não, mas legal que eles não é que eles estão usando memes, eles estão reproduzindo com memes próprios. Cara, é horrível. Eles não podem usar os memes, nossa, né? Nossa senhora. Então eles meio que reproduziram os memes, né? Eu acho engraçada essa visão que esses tiozão deve ter do linguajar jovem, né? Ó, tem os jovens aqui na internet, a gente precisa conversar com os jovens. É, um bando retardado. Aí eles falam assim. Memes. Sabe, de carinhação. Eu ia achar foda se colocasse a Kefra pedindo pra molecada tirar. Não, daí é legal, ah, porque daí é uma pessoa aí, que, assim, fala, alguém que fala com o jovem. Mas daí eles botam lá a fonte Impact. né? Tire seu título, olha só, memes, que divertido. Aí o cara, nossa, memes, eu preciso votar. Vou votar no Bolsomito, vou votar na Dilma, né? Na Dilma, tipo, vota memes. Aí ele chega na urna lá, não tem o Bolsomito, não tem a Dilma. Não, mesmo porque agora não vai ter mais nada, né? Porque vai ser numa cédula de papel. Agora vai dar verdade, de cara. Então o cara vai ter que desenhar o meme na hora de votar. É. Ele vai ter que desenhar o memezinho ali, Troll entendeu? Face. Impact e tudo pra poder votar. Puta, imagina desenhar o Troll Face. Qual é que você... Tipo, ninguém. Troll Face. Com certeza. Cara, esse caso aí... Enfim, não tem nada a ver com o tema, mas... Não, mas tem que dar uma desviada, senão... Vamos dar uma desviada leve, senão não é a gente. É legal que o Não Ouve, ele não tem leitura de e-mail, não tem o jabá, não tem nada. Mas tem o desvio de foco. É verdade. Desvio, parece que vai entrar à esquerda e entra pra diálogo e veja... Então, mas não é nem desvio, porque a gente nem entrou no assunto ainda. Não, né? Já entra no assunto errado. O Cid ameaçou de falar o tema, já estamos falando de eleição. Mudou, não, né? Que eu tava lembrando desse negócio de título, agora que vai ser, né, por escrito, por como certo. Era antigamente, eu nem era nascido quando era assim, mas enfim. Agora, além de voltar o tal do voto de cabresco, né? O cara vai comprar o seu voto e vai falar, tem que votar em mim. Aí como é que você vai comprovar? Na urna eletrônica o cara não tinha como comprovar que ele votou no fulano, não. Ele podia votar em outro, né? Qualquer. Agora tem, porque vai ter o papel, você vai receber o papel com o teu voto. Não, mas esse papel, ele não é entregue pro eleitor. Ele fica na urna. Quando for fazer a contagem, porque a urna, assim, eu já vi como, tipo, quando tira, ela sai lá, fulano de tal, Bolsomito. Fulano de tal votou, mas não fala em quem ele votou. Não tem o nome nada. Ela só totaliza o voto. Então, assim, Bolsomito, 50 votos. Dilma, 13 votos. Beleza? Aí ele pega, olha lá, era só isso que tinha. Aí agora ele vai ter esse total, como se fosse uma nota fiscal, que é o que a urna imprime, e aí vai ter mais as contagens impressas. Então, tipo, eles vão bater. A Dilma realmente teve 13 votos. Vai lá, tem 13 comprovantes aqui, mas não vai estar. José da Silva. Vai ter uma. Então, na verdade, vai ter uma. É uma verificação. É, uma auditoria mesmo, uma verificação pra. Porque aqui no Brasa, né? E tem essa desconfiança que as urnas eletrônicas são hackeadas. O vô do Brian não achou que o... Meu vô ia ficar feliz de saber que tiraram as urnas eletrônicas. Ele se fudeu, porque as urnas eletrônicas perderam emprego pro papel e caneta. O Brasil é igual o rabo de cavalo, ele vai crescendo pra trás, assim, sabe? Ele vai desenvolvendo pra trás. Cara, tipo, porra, a urna eletrônica, né? Olha, nossa, só. Que revolução. Não, e a gente se gabava de ser o país mais com a... Desenvolvido. Mais desenvolvido nos votos do mundo, né? Era o mais desenvolvido do mundo. Mundo. E agora... Não. Agora voltou. Não tem dinheiro. Não, acho melhor a gente não ser mais desenvolvido, não. Tem que desconfiar. Ali, quando o Brasil tem alguma coisa que é melhor... Vamos pegar um bronze, tá bom. Ótimo. Não, quando o Brasil tem alguma coisa que nenhum outro país tem, é melhor parar e pensar se vale a pena. Para e pensa, por que eles não fizeram isso antes da gente? Por que será que só a gente que tem? Porque só eu tive essa ideia, deve ter alguma coisa errada. É igual quando você conta uma piada que você acha que é muito engraçada e ninguém ri. Você fala, pô, opa, pera aí, tem alguma coisa errada nessa merda. Mas realmente é verdade, faz total sentido. Se só o Brasil, só o Brasa usa, alguma coisa tem nessa merda. Tem alguma coisa errada nesse negócio. É verdade, faz. Agora eu tô aliviado com o voto impresso. Com o voto. Agora concordo, tá bom, agora concordo. Agora eu não concordava, mas agora eu concordo. Mas enfim, o tema de hoje, na verdade, não é voto, não é votação, não é carta do Temer, não é nada disso. O voto de hoje não. O tema de hoje é dono de casa. Então, pra começar o tema, né, pra gente se situar aí, queria saber, Brian, você mora sozinho, Brian? Eu moro sozinho. Você mora sozinho? Então temos um dono de casa por obrigação, acho eu. Por necessidade. É, por necessidade. De ter alguém tem que limpar, senão vou viver no chiqueiro. Não, o que eu digo por obrigação é que se você não fizer nada, fodeu. Ou você tem uma empregada, tem uma diarista. Não, eu faço tudo. Então é por obrigação. Assim. Acho eu. Senão a defesa civil na tua casa Existem, faz sentido. A vigilância sanitária bate lá. Leva meus porquinhos todos embora. É, a vigilância sanitária bate lá, te manda embora. Você, ô Luigi, você mora sozinho? Não, hoje eu moro com a minha digníssima senhora, né? Olha. E mais dois gatos. Mais dois gatos. Que equivalem por 167 pessoas no nível de bagunça que aqueles gatos estão. Mas você já morou sozinho? Já morei sozinho, já dividi apartamento com brothers. com brothers. E hoje eu moro em duplinha. Em casalzinho. Casalzinho. Muito bem. Eu nunca morei sozinho. Eu sou a única pessoa aqui que nunca morou sozinho. Sozinho, não. Ué, como assim? Sozinho, não. Eu já morei com... É, morar sozinho geralmente significa morar sozinho. Sem ninguém. Com mais ninguém. Dentro daquilo que se demarca como uma casa ou um apartamento. Sozinho é tipo aquela música do Peninha. Sabe? Sei, sei. Sozinho que o Caetano regravou. Sei, bonito. Sozinho. É Alone. Tá. Mas como que tu nunca morou sozinho? Qual que é a conotação desse segundo sozinho na frase? Não, sozinho é sozinho. O primeiro sozinho é sozinho sem meus pais por perto. Sozinho é sem meus pais. Segundo sozinho é sem ter ninguém por perto mesmo. Isso é muito importante. Eu já morei sozinho sem o segundo sozinho e com os dois também. Com os dois sozinhos também. Então, pois é. Quando você tá sem os seus pais, você já tá sozinho. Sozinho, tá sozinho na vida, né? Pode sair, por exemplo, vai visitar a família e falar, ah, tô morando sozinho, mas tá morando com um amigo. Mas tá namorando com um amigo, tá namorando com, sei lá, numa república. É, porque mesmo você, por exemplo, você mora numa república, você tá morando sozinho. Sem os pais. Mas, porque tá sem os pais. Certo. Mas, na verdade, você não tá sozinho. O que menos tem é ficar sozinho. Então eu moro sozinho. É, exato. Sozinho. Que confusão, será que alguém entendeu alguma coisa? Entenderam, claro. É a tabela do sozinho. Depois a gente faz aí pra você entender. Tabela do sozinho. É, tipo, a sua mãe. Por exemplo, porque eu tenho assim, eu seguindo opinião. Se você mora sozinho, nível 1, que é sem os pais por perto. Um sozinho só. Nível 1. Mas você leva a sua roupa no fim de semana pra sua mãe lavar, então você não mora tão sozinho assim. É o sozinho Você mora sozinho só pra... É morar sozinho com benefícios. É o benefício de poder tocar punheta na sala. É igual amizade com benefícios. Sim, quando você transa com a outra pessoa. Porque, pô, você só mora sozinho pra poder se masturbar na frente da TV, botar pornô na TV grande. É. Porque no fim de semana você leva tua roupa pra mãe lavar, então não é bem sozinho. Não é tão sozinho. Ele não é um nível assim, alto de sozinho, entendeu? É que você tá morando sozinho, mas você não está 100% independente. Exatamente, essa é a palavra. Né? Não tá 100% independente. Eu nunca morei sozinho, mas já morei com o Luigi, por exemplo. Certo, né? Só sozinho. É, eu, o Luigi e o Ivo, né? O Ivo é o Espírito Santo do podcast. literalmente, ele mora no Espírito Santo. Ele mora lá. Ele tá morando no Espírito Santo. Então ele é o cara que tá sempre nas histórias aqui, mas nunca sempre ninguém presente, viu, nunca ninguém sabe como é que é a cara dele, não sabe a voz, enfim. Morou eu, o Ivo, e atualmente mora eu e a namorada, eu e a Ju e o cachorro. E o sushi em breve um pouco espinho ainda. Legal, hein? É, tipo, enfim, vai ter um pouco espinho aí na família. Então acho que a gente aqui, entre nós três, a gente tem experiências de vida pra poder falar como é que é, não só morar sozinho, mas como que é de ser dono de casa, que não é uma tarefa das mais simples, né? É uma coisa muito complicada, né? Como é que você definiria, quais são os afazeres de um dono de casa, Luigi? Cara, a primeira missão, acho, que quando você mora sozinho, é a sua missão, porque assim, a necessidade básica do ser humano é o quê? Se alimentar. É tipo largados e pelados. É, exatamente. Então, o ser humano é se alimentar, dormir e se reproduzir. Você tá morando sozinho? Já não dá pra se reproduzir. É, até dá, né? Agora você tem a liberdade da casa. Mas primeiro lugar é comer. Okay, okay. Você tem que comer, certo? Mas Saiu da casa da mãe. Tem que comer na questão de se reproduzir ou na questão de... De alimento? Não, de alimento. Ah, tá. Entendeu? Pra depois, senão você não vai ter energia pra se reproduzir. Ah, boa. Entendeu? Ah, agora entendi. Então você saiu da casa da mãe, você é um bebê na selva. Você tem que aprender com o Bear Grylls. O Bear Grylls, agora eu não sei se a lição dele é procurar abrigo ou comer. Mas já tem um abrigo. As duas coisas. Então você tem que comer. Certo. Só que é o seguinte, você tá morando sozinho, geralmente você tá estudando, tá trabalhando e não tá sobrando tanto dinheiro. Então comer fora é caro. Ah, tá. Então você precisa de técnicas. Você vai ter que enfrentá-lo. O famigerado fogão. Aí já é um fator complexo. E aí é complexo por quê? Porque você vê a sua mãe fazendo comida, você fala, nossa, olha só, é só botar essas coisas na panela. Tranquilo. Mas a culinária é uma coisa difícil, não é à toa, que somente grandes estrelas gastronômicas fazem sucesso no YouTube. Só o Jacão, entendeu? Só o Jacão e o Brog. E o Alex Atala. Fazem sucesso no mundo da gastronomia no Brasil. Porque é muito difícil. É muito difícil. Porque você tem que saber qual panela é pra qual alimento, entendeu? Ah, parece difícil. Você não pode pegar e botar um bife numa panela de pressão e tampar ela. Ah, não? Pode. Não. Ué, você não pode, você é dono dos seus sonhos, mas você não. Você não pode pegar um monte de arroz e simplesmente jogar ele numa frigideira. Ah. Então, aí começa você ter que olhar pra cada panela. E associar ela com o alimento. Com o alimento. Isso pra quem nunca morou sozinho e sempre dá meio-dia, olha pra mesa da cozinha, a comida tá materializada. E isso é uma missão difícil. É, fala, opa, não, peraí. Porque é uma magia, né? Porque quando você tá morando com os pais, é como se acontecesse uma mágica. São mágicas, pronto, mas são mágicas, vida, são né? mágicas. Você, tipo, ó, do nada a sua roupa parece limpa. Eu só descobri que a cueca não sai sozinha do box do banheiro quando fui morar sozinho. Olha, tá vendo? Você deixava tua cueca sozinha no... Ela desapareceu na casa dos meus pais, eu deixava cara, lá no banheiro. Você era folgado, hein? Não, eu sumia, cara, não tenho culpa. Mas adolescente, você deixava assim, na onde? Não dava tempo. No chão? Ficava no... Não, tinha um lugarzinho lá de roupa, e ficava lá, tá, e aí sumia de lá. Entendi. Sumia, é porque... Achei que você fazia igual mina, porque mina toma banho, cata a calcinha lá, e deixa no box. Pendurada no Eu não entendi pra que isso. É porque... Quer dizer, já me explicaram. Qual que é a explicação? Eles falaram que é por causa que tem uns corrimentinhos. Ah, pra não... Aí tem que lavar pra não manchar. Lavar na mão. É. Tem que lavar na mão. Daí lava aproveita e lava no box. É, eu acho que é isso. Até onde eu lembro. Entendi. A não ser que a mulher que me explicou mas isso. Mas às vezes é complicado, porque eu já tive que tomar banho na casa de amigo, por exemplo, que tinha calcinha no box. Aí você fica uma situação meio... É constrangedor também. Constrangedor. Vamos tá vendo a calcinha da mulher dele. Se for uma calcinha bem... Né? Então, você tá vendo a calcinha da mulher dele, mas enfim. Não, a gente tava na cozinha. Acho melhor a gente ir com calma. Vamos, pro fogão. Sai da calcinha e volta pro fogão. Fala, você tava falando do fogão? Não, eu dei a deixa pro Luiz continuar a história dele. Então. Ah, não, então, voltando à questão dos alimentos, né? Que é essa coisa de materializar, né? Pô, dá meio-dia, eu cheguei do colégio, né? Antes de eu ver aquele gameplay, né? Maneiro de Minecraft, eu chego e tem que comer. Tem que comer, tem que fazer. Você chega lá, pô, tem uma panela, tem arroz, tem feijão, tem a carne, tem a salada. E de repente todos esses alimentos estão crus. É, na sua casa, não... É porque quando você tá morando com os pais, é como se você estivesse morando com duendes. É. Né? Porque os seus pais. Exatamente. Porque parece que tudo se transforma magicamente. Piu! Eu vou contar uma história de. Enfim, não tem nada a ver com dono de casa, mas quando eu era criança, que quando eu tinha uns bonecos de comandos em ação, uhum. Às vezes quebrava um braço, saía o dedo, né? Sempre caía quebrava o dedo. Polegar. Sempre quebrava o dedo do boneco de comandos em ação e tudo mais. E o meu pai, ele fez uma caixa, que era uma caixa que tinha uma cruz assim. Que era a ambulância. E aí meu pai falou o seguinte, ó, quando quebrar algum bonequinho, o que você faz? Você bota nessa caixa, fecha a caixa, e aí, daqui uns dias, ele vai aparecer consertado. Eu falei, nossa, mas é uma mágica que agora não me tocava, né? O que meu pai fazia? Eu ia dormir, meu pai ia lá e verificava se tinha algum bonequinho na caixa. Que lindo! Meu pai era o Papai Noel. Meu pai pegava o bonequinho e consertava e botava de novo na caixa. Então, pra mim, era uma mágica. Vou fazer isso, cara. Que ideia boa. Faz isso com teu filho. Vou fazer. É uma mágica que, pra mim, era uma mágica que acontecia, né? Porque o boneco tava quebrado e eu ficava consertava no dia seguinte, do nada. É que meu pai ficava de madrugada com a Super Bonder lá colando o dedo do comando de ação. Fábrica do Papai Noel. Pois é. Então, morar com os pais é uma mágica eterna. Você bota a roupa no cesto lá, ela aparece lavada e dobrada no teu armário. Sim. Né? Às vezes tua cama tá desarrumada, ela aparece arrumada de noite. São coisas mágicas. A comida aparece ali, não sei o quê. Então, são coisas mágicas que acontecem. É, na cozinha, eu ainda tenho uma fase do morar sozinho, que eu não superei ainda, que é o uso, usar a panela de pressão. Eu tenho medo. Eu não uso. Deve ter. E quando a minha mãe vem me visitar, eu peço pra ela cozinhar feijão. Porque eu não sei lidar com aquilo, cara. Aquilo pra mim é um monstro que tá, tipo uma bomba, sabe? Você tá lidando com uma bomba que se ela explodir, ela vai destruir sua casa. Então, mas o que que... Assim, resumindo, o que que o dono de casa, ou a dona de casa, né, iniciante, precisa saber? Ele tem que saber varrer a casa, creio eu, limpar, né? É, varrer é importante. É bom ter um aspirador de pó. É bom ter um aspirador de pó. É, pode ser também um aspirador de pó. Resumindo, fazer a limpeza, fazer a comida... Lavar roupa e organizar a casa. Exatamente. São mais ou menos esses quatro pontos. Mas existem técnicas aí que facilitam todas essas coisas. Ah, não tenho dúvidas. Quando a gente começa a morar sozinho, a gente passa a ter que desenvolver algumas estratégias. É meio Bear Grylls mesmo, na selva. Certo. A gente precisa, por exemplo, se eu conseguir organizar as coisas conforme eu bagunço, eu não vou precisar no fim da semana reunir ali todas elas no lugar, entendeu? Ah, entendi. Por exemplo, se eu como e eu uso um prato, um garfo e uma faca, eu posso terminar de comer e já lavar na hora pra não acumular nada na pia. Ou então você usa o mesmo prato durante 7 dias. É, ou isso. Né? E aí você só lava no final da semana e aí você só precisa lavar um prato por semana. É, também. É um pouco antigênico. É uma estratégia. É verdade, mas... Porém, funcional. Isso é uma coisa que realmente não dá pra entender, porque a tal da louça suja... É uma parada que vai se materializando. Você olha pro lado, quando você olha pra pia de novo, tem uma xícara. Você fala, aí peraí, isso vai então, aí que tá. Virando a cara, vai virando, quando você, opa, tem uma colher. Mas sabe o que é isso, Luiz? É que quando a gente mora com os pais, eles sabem mandar e comandar nos duendes. Quando a gente tá sozinho, os duendes continuam na casa, mas eles não têm comando. Não fazem nada. Então eles que botam a pilha de coisa suja na pia. É, são duendes, não é você que tá usando. Aparece garfo, aparece coisa suja do nada. E todo mundo que não mora sozinho... Pensa, não, quando eu moro sozinho, eu vou ter só um garfo, uma faca, um prato e um copo. Eu tinha. Quando eu morava sozinho. Então, só que... Dava. Só que dava, porque daí a louça não se materializava, porque eu não tinha louça. Então, mas aí o problema é o seguinte... Não tinha como ela se materializar, porque eu não tinha. Quando a gente pede a comida pronta, funciona. Porque aí a gente só usa isso mesmo. Só que quando a gente cozinha, tem panela pra lavar. É, e aí panela. É o pior, porque aí tem tudo isso que eu falei, o prato, o garfo, a faca, o copo e as panelas. E as porque dificilmente que é você consegue lavar. Usar só uma panela pra cozinhar. Já tem que usar mais de uma. Tem que usar mais de uma e dependendo, às vezes, por exemplo, eu já consegui fazer de fazer um macarrão e com ovo cozido e cozinhar o ovo junto com o macarrão na panela. Cara, que nojo, cara. Dá pra fazer. Essa técnica, por quê? Porque eu lavo só uma panela. Ah, boa. Só que tem que escorrer o macarrão. E aí lava o escorredor do macarrão. Junto com o ovo. Não, junto porque senão queima a mão quando vai pegar o ovo. Que confusão, velho. São técnicas. O preguiçoso trabalha dobrado, realmente. Exatamente. Às vezes a gente tenta economizar trabalho no começo e aí se ferra no final. É. Por exemplo, tem uma técnica muito boa pra você... Pra quem tá morando sozinho, vai morar sozinho, anota essa ideia porque ela é muito boa e pode salvar vidas, né? Pra você não ter que ficar lavando louça toda hora, o que você faz? Você pega um prato... Envolve ele no saco plástico. Eu vi isso, que legal. Entendeu? Você envolve ele no. É, não, saco de supermercado, saco de lixo também pode ser. É, se for menorzinho é melhor porque é o tamanho do prato, né? Então pega um saco do Carrefour, envolve o teu prato, come por cima do saco. Tá, papapá, e aí o resto de comida você já embala. Fecha no saco e já embora. Fecha no saco e vai pro lixo. Entendeu? Então você não precisa lavar a louça, porque a louça vai estar sempre limpa. Ensacada. Porque ela fica entre o saco e a comida. Muito bom, hein? Teve uma época que genial isso. Eu comprava prato descartável. Prato descartável, já vi gente usando copo e prato descartável. Prato descartável, em casa. Dá uma semana, assim, tudo preguiça. Mas vale a pena você comprar, não, pagar as 10 centavos no copo e ao invés de lavar. No fim das contas nunca vale, entendeu? Mas era só a preguiça de limpar mesmo. Os fiéis ouvintes defensores do meio ambiente não gostaram dessa técnica. Não, é uma técnica que destrói o planeta. Destrói o planeta, mas antes o planeta do que eu, né? O copo plástico vai destruir o planeta. O planeta ele já aguentou separação de continente. O planeta já aguentou vulcão o tempo todo. Já aguentou duas eras glaciais. Já aguentou impacto de meteoro que destruiu dinossauro. Ai, meu Deus, um copinho! Ai, agora! O único jeito é exterminar a raça humana. Cara, não dá nada. Pode pegar o plástico, vamos poluir o rio, não dá nada. Vai na fé que não vai acontecer nada. Não deixe que o medo de uma destruição global tire os seus sonhos de poluir o meio ambiente. Isso. Mas voltando. Assim, eu tinha uma comunidade no Orkut que se chamava Eu Quero Mais É Que Meus Netos Se Fodam. Porra, nem conhece os pentelhos? Nossa, vamos deixar o mundo melhor pros netos. Aí eu que se foda, né? E o avatar da comunidade era uma criança usando aquele... Máscara de gás do Heisenberg? É, aquele respirador de asma, tá ligado? Usando um respirador de asma e chorando, assim. Nossa, eu gosto daquilo. Nossa, se você tomar banho de mais de 5 minutos, você vai destruir o mundo do seu neto. Caralho, meu neto é muito mal, hein? Pô, vai. Tô aqui morrendo de câncer aos 7 anos de idade, porque meu avô, naquela tarde de 27 de dezembro, tá fazendo brincando? 42 graus, tomou um banho de 7 minutos você tá e 25. Brincando, mas a gente já teve um podcast aqui sobre religião e ficou bem claro que você pode voltar, não é? Se você se a religião espírita for certa... Eu posso ser meu próprio neto. Você pode ser o seu próprio neto. Pô, ou maneiro. Você pode voltar como um copinho de plástico. Que é pior ainda. Porra, ia ser vai maneiro. Vai brincando aí, vai fazendo teu karma aí, vai brincando aí com o mundo, vamos destruir o mundo. E vira um copo de plástico. Vai virar um qualquer outra coisa. Não, é melhor não. Vai virar melhor. Uma tartaruga que fica lá com aquele negócio na cabeça. Mas azar dos testemunhos de Jeová, né? Que lembra que eu falei que elas vão ter que limpar a terra? Tem isso aí, fodeu. Aí, ó, se você odeia as testemunhas de Jeová... Sabe o que você faz? Começa a comer só em copinho em prato de plástico e joga no chão, joga no meio ambiente, polui que tudo. Na hora que eles tiverem quando o Armagedon, quem vai limpar eles, velho? É aí a vingança raça, fudeu, trouxa. Eu acho que o dono de casa, ele tem que se poupar de certos trabalhos. Porque eu acho que assim, você... tá lá, dia a dia, correria, pá, não sei o que, parece propaganda de energético, né? Só vida, correria, o dia a dia, o trânsito e tal. Porque assim, por exemplo, eu sou da seguinte opinião, acho que perder tempo, por exemplo, arrumando a cama. Por que que se arruma uma cama? Isso é uma coisa... Ó, eu fico até nervoso. Eu não entendo. O sangue agora você falou isso. Hã? Eu arrumo a cama. Pois é, já, ó. Subiu o sangue agora. Agora que eu fiquei mais nervoso, né? Porque é uma coisa que eu brigo, né? Eu já não tenho 12 anos, mas eu brigo com a Ju por causa de arrumar a cama. Porque eu não entendo porque a gente tem que arrumar a cama. Pra quê? É porque... Fala você que arruma a cama. Me dá um motivo. Tá, não, parei. Pelo jeito que vocês estão falando, eu acho que vocês estão falando de arrumar a cama depois que sai da cama. Não, eu tô falando arrumar a cama enquanto dorme, Bré. Lógico que é depois que sai da cama. Não, ué, Vai ser quando? Hã? Antes de dormir. Como assim? Você arruma? Eu arrumo a cama pra dormir. Por exemplo, se eu... Mas o que você precisa arrumar? É só deitar e se cobrir? Não, conforme eu me mexo, eu às vezes acabo tirando o lençol do lugar, fica bagunçado. Ah, não, eu digo cama, assim, por exemplo... Eu não consigo dormir numa cama que não está arrumada. Ok, você arruma do jeito que você gosta pra dormir. Pra dormir. Mas quando você acorda, você deixa a cama arrumadinha... Não, aí fica do jeito que eu acordei. Mas pra eu dormir de novo, eu preciso arrumar a cama. É, porque o Ivo, que morou com a gente, o Luiz tirava sarro dele por causa disso. Porque ele arrumava... ele arrumava, naquela arrumação nível hotel, sabe? Será que ele serviu o exército? A dobrinha do edredom. Chega até o travesseiro e faz a dobrinha. Pra quê? Pra quê que você vai fazer a dobrinha do edredom? Perder 5 minutos nessa de merda? De repente ele serviu o exército e ficou traumatizado. Tá bom que o Ivo serviu no exército. Se a pessoa recebe visita em casa, faz sentido você arrumar a cama. Mas você vai levar, vamos lá ver minha cama? Então, mas aí que tá. Depende como é que é a casa da pessoa. Hoje em dia tem casa estúdio, que é casa aberta, não sei o que, então você vê todos os cômodos. Aí tudo bem, você tem que arrumar a cama inteira porque a pessoa vai ver a tua cama. Mas, cara, não tem outro sentido se não for esse. Tá. Porque não faz sentido você arrumar a cama se você vai dormir de novo em seguida por cima. Ai, deixa eu aqui pegar o lençol, fazer bem certinho, fazer até porque coisinha com a cama. Eu não encontro uma explicação pra ter que arrumar. Até porque quando a gente passa a morar sozinho, o quarto ele se torna um dormitório de fato. Porque a gente passa a ter uma sala em casa. Quando eu morava com meus pais, eu não tinha... Eu tinha televisão no quarto, eu tinha computador no quarto, eu tinha tudo no quarto. Tudo no quarto. Eu ficava muito mais tempo no quarto do que hoje, que eu tenho televisão na sala e computador no escritório. Então, assim, a gente não vai conviver com a cama bagunçada. A gente sai da cama e pronto. Não, mas é assim, o legal da cama é que ela serve pra muitas coisas. Por exemplo, assim, ela serve como guarda-roupa. Você pega a roupa e bota em cima da cama. Ah, não, isso aí não você daí você vai dormir, pega a roupa e bota em cima da cadeira do computador. Sim. Você vai transferindo. Vai transferindo. Eu, quando eu morava sozinho, eu fazia isso. Eu pegava, a minha cadeira do computador era uma cadeira gigante, assim, pra gordo, obeso, nível... Muita gente usa a esteira de correr, que tem esteira em casa, como cabide. Cara, é o melhor cabide que já inventaram. É da esteira, a roupa fica tão fofa ali, que dá dó de usar. Ela cai certinho numa massa, não deixa fedido, não pega acro. Eu não sei. Dizem que a fé move montanhas e a preguiça move montanhas de roupa, né? Montanha de roupa. Você vai botando, vai levando pra vários lugares, vários cômodos da casa. Isso é uma coisa também que eu nunca fiz, que é dobrar a roupa e passar a roupa. Passar roupa também é um negócio. O Ivo era outra coisa que eu implicava com ele, cara. Ele gostava de passar roupa. Ele passava roupa. Ele ficava bravo quando a diarista não passava roupa. Ele falava, eu não vou ficar passando roupa não, pô. Cara, imagina 2 horas lá, ferro quente, pô. Bota no corpo. Já molda. Já molda. É verdade. Não, assim, eu entendo. Às vezes a mulher quer se vestir melhor e tal. Você, às vezes, tem uma roupa, sei lá, um terno, por exemplo. Você não vai toda maçarocada pra um casamento. Depende da forma Dependendo da ocasião, é bom você ter a roupa dobrável e a roupa não dobrável. Sim. Agora, camiseta, pra você ficar no dia a dia. Ah, eu como eu ando. Aí vir trabalhar, se não for roupa social. Não. Ah, de qualquer jeito. Eu como eu ando, cara, como mendigo, eu não tô nem aí. Eu chego, a Camila, minha namorada, até fica puta comigo, porque eu não tô nem aí. Eu chego, tiro a camiseta, embora. Assim, jogo, sabe? Lavo, eu junto tudo, assim, faço uma bola e jogo. Economiza espaço, economiza tempo. Boa. Você é revoltado com a vida. Não, não é revoltado, é que eu sou um cara que eu fico pensando no tempo. Eu vou ficar 15 minutos arrumando cama, mais 25 minutos passando ferro, sim, 30 minutos dobrando e guardando. Eu podia estar vendo uma série. Pois é. Entendeu? Não, tem aquele cálculo lá que diz que durante a sua vida você vai ficar no seu colchão, né? Quando o cara vai vender colchão, ele... O astronauta brasileiro que agora vende travesseiro, o astronauta brasileiro. Vende almofadinha fofa. Um terço da sua vida, você passa dormindo. Você passa um terço dormindo, não sei o quê. Então você começa a acumular. Por exemplo, se você demora 15 minutos pra arrumar a sua cama, todos os dias... né? Faz um cálculo aí, durante 65 anos, verdade. Quanto tempo que você vai gastar na sua vida? Ah, por tempo precioso. Muito tempo. Ainda mais se usar a cama pra passar roupa também. Aí... Pois é, aí você ainda usa o tempo passando roupa. É mais, sei lá, meia hora. Quanto tempo quando eu demora? Fui morar sozinho... Não, porque... uma hora, cara. Uma hora. Tanto de roupa. Na vida. O Luigi falou um negócio interessante, que é o de morar sozinho sem os pais e levar a roupa pra família lavar, pra mãe lavar, certo. Enfim. Eu não tive essa opção, porque quando eu vim morar sozinho foi porque eu saí da casa dos meus pais e vim morar em São Paulo. Isso. E aí, a minha distância da minha mãe são 3 estados de distância. Não dá pra levar, não dá pra mandar no SEDEX. É muito difícil de levar. Então, eu tava naquele feeling de morar sozinho, de comprar coisas pra casa, de comprar os móveis, de fazer uma casa legal, porque de arrumar aquele sonho de morar sozinho e de ser dono dos seus sonhos, sabe? Agora vou poder fazer o que eu quiser. E aí, nessa... Vou ficar de cueca o dia inteiro. Lado pela casa é a melhor parte. Sim, não, eu saio do elevador do meu prédio já tirando a roupa. Já saio de tênis. Já sai. Não, e aí, cara. Quando você morava com o Igor, ele não achava ruim você chegar pelado no apartamento? Eu vou contar isso daqui a pouco. Ah, não. Tá bom, que bom. Vou contar daqui a pouco, ele achava meio ruim. Calma. E aí eu comprei um ferro de passar-roupa. Ah, nesse momento, certo. Aí de ver as coisas e tudo que precisa pra uma casa ser uma casa completa, eu comprei ferro de passar-roupa. E eu nunca usei ferro de passar-roupa. Eu usei. Usa pra fazer chapinha no teu cabelo, irmão. Eu usei o ferro uma vez, que foi quando a gente foi gravar uma pegadinha do Não Salvo. E eu usei uma camisa. É, daí você passou. Acho que foi a primeira pegadinha. Aí eu falei, tem que passar essa camisa que tá muito amassado. Pra ficar mais ou menos. Ninguém vai acreditar que eu sou um... Eu acho que era um pai, E aí eu precisava botar um pai de família. Era um pai de família. Não, agora... Só rapidinho, que eu lembrei do negócio. Que você falou assim pra... Ah, eu tava no feeling de morar sozinho e saiu comprando coisas. Sim. Quando eu morei sozinho, a primeira vez... Eu tinha o menor número possível de imóveis na minha casa, que era pra ter o menor número possível de lugares pra juntar poeira. Ah, e eu perdendo o menor tempo possível limpando. Então, ó, sem brincadeira, eu vou contar o que eu tinha em casa. Eu tinha uma cama, eu tinha uma mesa de computador, eu tinha uma cadeira. A mesa do computador, a cadeira e a cama serviam como guarda-roupa. Então, às vezes, as roupas iam e revezando. Ficavam revezando ali. Eu tinha uma TV que eu colocava em cima da mesa do computador também. Okay. Na minha sala não tinha absolutamente nada. Nada. Era vazio. Não, mas você tinha... Quantos cômodos você tinha? Eu tinha 2 quartos, uma sala, uma cozinha... 2 quartos? E um banheiro. Sozinho? É no interior, é barato. Era um lugar barato. Era perto da minha escola que eu trampava. Entendi. E eu ia de moto mesmo assim, 10 metros. Não dava nem pra engatar a segunda. Mas peraí, com 2 quartos, uma cozinha, uma sala e um banheiro, você só tinha 3 móveis. Não, calma. Isso é no quarto. Tava tudo ali. Ah, tá. Isso mesa, tá. Ó. Mesa, cadeira e cama. E televisão. Televisão não é móvel, né? É eletrodoméstico. Aí na cozinha eu tinha uma geladeira, que não, né? Eu tinha uma geladeira. Você via pra secar a roupa também? Aí, e um fogão, atrás. Daquelas, atrás. Que você liga, ela dá aquelas tremidas. A pia, que tinha que ter, e o fogão. Aí na pia já tem aquele armarinho, eu guardava as panelas, os pratos, que na verdade só tinha uma colher, um garfo, uma faca. Que beleza, hein? E aí eu falava assim, tem que ter uma mesa. Mas eu posso comer só mesmo na mesa do computador. Aí não tinha mesa. Não tinha mesa. E só, não tinha mais nada. E só. Ketchup, mostarda, e só. Eu não tinha nada. E aí eu tinha uma lavadora. Isso é a boa. Que tinha que lavar roupa. Que era a coisa mais... Que era mais sagrada daquela mais casa. Sagrada da casa. Cara, eu só tinha isso. Aí eu tinha a sala vazia, não tinha nada. Até que uma vez meu irmão queria vender um sofá dele, gigante, assim, aquele sofá que, sei lá, herda da tia Cotinha, sabe? É. E aquele sofá milenar. Uhum. Aí, não, vamos botar na tua casa lá. Vai, pode botar lá, mas eu não vou limpar essa merda, não. Aí colocou lá o sofá, isso aí no quarto de hóspede, não tinha nada. Cara, era deliciosa minha casa, porque não tinha que lavar, limpar nada. Ah, você devia levar várias menininhas pra lá. Não, infelizmente... Infelizmente eu não tinha todo esse poder persuasão. Se você for pensar, se você conseguir usar pelo menos 2 utilidades para cada coisa da sua casa, sim, você consegue economizar muito espaço e muitos afazeres que você pode. Por exemplo, a máquina de lavar, roupa. Uhum. O que você poderia ter feito? Pegar a máquina de lavar roupa e botar no centro da sala. Já vira uma mesa de centro. Bota a TV em cima. Pode ser. Virava uma mesa. O cesto de roupa suja. Cesto de roupa suja, na verdade, já é dentro da máquina de lavar. Já abre lá e já joga já o cesto. Eu nunca pensei nisso, cara. Então, pois é. Oh, e assim é maneiro ter uma máquina de lavar roupa no meio da sala. Legal pra caralho. Chamar a gatinha, vamos lá ver eu lavar minhas cuecas. Olha. Já lava essa calcinha. Vamos lá ver lavar minhas cuecas. A dona Florinda, quando comprou a máquina de lavar. que é ficava na sala ficava e todo mundo ia olhar. É, e quando você bota a máquina de lavar pra funcionar, você já não precisa de televisão. Não, fica já bem não de televisão. Né? Você tem um notebook, já não precisa de televisão. Pra que precisa de televisão? Isso é verdade também. Cara, e micro-ondas? Vocês têm micro-ondas? Micro-ondas, eu tenho micro-ondas. Vocês usam micro-ondas? Eu uso. Eu cara, micro-ondas eu não uso, cara. Só falando, eu não uso micro-ondas. Eu uso porque o negócio é o seguinte: lá em casa, é eu e a Ju, né? E tem um grande problema que eu sou um zero à esquerda. Eu sou um animal. Eu não sei fazer nada em casa. E às vezes não é porque é falta de vontade, eu não quero ajudar, ou não sei o quê. Não, não é. É porque quando eu coloco a mão, eu estrago. Não é por causa disso. Entendeu? Não é por preguiça. Não, não é. É porque quando eu coloco a mão, eu estrago. Eu vou... esses dias eu me meti de... Como diria o Faustão, você é o mãos de manteiga. É, esses dias eu me meti de lavar a louça lá. Eu quebrei 3 copos, cara. Sério, cara? Tentando lavar a louça. Porque eu sou um bosta. É essa que é a grande realidade. Não, tem gente que não tem talento mesmo. Eu não consigo fazer nada. Aí eu descobri uma coisa que eu consigo fazer. Você tá usando a mesma técnica que a Camila, minha namorada. Eu falo a mesma coisa. Ela fala, eu não sei fazer isso. Mas não, é só pegar e esfregar a buchinha na... Pois é, mas eu quebro. Ah, se quebrar, não precisa lavar. Eu quebro as paradas. É, se quebrar, não precisa lavar. Tem a vontade, dá graças a Deus. Ui, quebrou. Mas eu descobri uma coisa que eu sei fazer muito bem, que é passar o aspirador. Ah, isso aí. Passar o aspirador, eu descobri que eu nasci pra isso. É um dom. Cara. Né? Alguns nascem com poderes mágicos e telepatia e telecinese. Eu nasci com o dom de usar o aspirador. Isso é muito interessante, porque o Luiz falou de quando eu morei com o Igor e a ordem cronológica das coisas é o seguinte. Eu vim morar em São Paulo, encontrei um apartamento, tava morando nesse apartamento. O Igor veio morar em São Paulo mais ou menos na mesma semana que eu. Certo. E ele já trabalhava aqui no Não Só Alvo e eu ainda não. Certo. E aí ele tava morando num lugar que era muito longe daqui do escritório e eu morava perto sem trabalhar aqui. Então o que aconteceu? Eu fiquei morando uns 2 meses sozinho, o Igor veio, foi morar comigo, e depois de um tempo o Igor saiu. Antes do Igor ir morar comigo, eu não tinha nem máquina de lavar e nem aspirador de pó, porque eu achava que não precisava. Não precisava de nada disso. Eu varria e eu lavava a roupa no braço. Lavava na mão. Lavava a cueca no box. E aí quando o Igor chegou, ele falou, pô, a gente podia ter uma máquina de lavar e tal, até porque agora tem mais roupa pra lavar. Já fica difícil. É, e aí ele ia estar lavando as dele, eu não ia poder usar o tanque naquele momento. Sim. Então quando é a máquina de lavar já é mais rápido, libera o lugar pro outro lavar as roupas. E aí quando o Igor saiu de lá e eu tinha a máquina de lavar e aspirador de pó, cara, a vida é outra. São duas coisas indispensáveis pra morar sozinho. E o aspirador de pó, você demorou esse tempo todo pra falar isso? Pra falar que... pra agradecer o Igor por ter aberto os meus olhos pra ter uma máquina de lavar. Que é meio puta, velho. Pra falar... Não, porque, cara, sem brincadeira, essa coisa de... Eu pensei que ele ia contar a história do dia que ele chegou pelado no apartamento. Ah. Isso não aconteceu, eu me considero um vitorioso, porque eu morei com o Igor mais de um ano e nunca vi ele pelado. Isso é bom. Isso é uma vitória. Quer, você acha que eu nunca tive pelado? Você acha, né? Às vezes eu nunca vi. Uma câmera escondida no teu quarto, você não sabe. Possível, que tem até hoje. Já tá no Xvideos lá, procura, digita Brian no Xvideos. Alguém vai digitar agora, Brian Xvideos. Brian Nu. Tenho certeza, alguém vai digitar Brian, vai ter algum vídeo. Eu digitei Faustão Chimbinha no Xvideos esses dias e deu 279 resultados, cara. Mas é o Faustão, né? Não, mas anotem a dica, tem uma máquina de lavar e aspirador de pó. Anotem uma dica, chame o Igor pra morar com vocês. Um aspirador de pó, cara, eu me descobri ali no aspirador de pó, que daí eu começo a aspirar, porque pra mim eu tô participando de um game, é um jogo. Mas é legal. Então, é legal, pois é, um aspirador de pó é legal. Se você... Uma sensação de poder sobre a poeira. É, exatamente. Tá, é como se você estivesse destruindo um reino dos ácaros, isso, entendeu? Então o chato é limpar ele depois. É. O aspirador de pó, ele é muito útil, porque ele reúne toda a sujeira que tava espalhada pela casa, mas o problema é que na hora de limpar o aspirador de pó, toda a poeira que tava em, sei lá, 50 metros quadrados, agora tem 30 centímetros. Ah, isso é uma coisa interessante, importante as pessoas, eu, dono de casa... recém-chegado no ramo, é que o aspirador de pó, quando ele suga o pó, ele não manda o pó pra uma terceira dimensão. Exatamente, isso devia acontecer. Não vai automaticamente pro Rio Tietê. Porque pra mim vai, porque lixão. Não sei o que limpa ele, não. É, pois é, tem que limpar o aspirador de pó. É, o dia que eu for rico, eu vou ter um aspirador de pó pra cada faxina da casa. E se você tiver um aspirador de pó pra aspirar o pó do seu aspirador de pó? Podia ter. Ele vai podia sumir, ter... não? Podia ter um triturador de pó. Um triturador de que pó? Que transforma o pó em pó. É, e aí ele e aí é, fica não, mais pó do que não, já é pó. Não, ele podia juntar, já sei, podia juntar numa sacolinha descartável, só destaca e joga tira fora. Tira que nem cocô de cachorro. Igual cocô de cachorro. Era uma boa, né? Uma boa, fica aí a dica, vamos patentear essa desenvolvedores porra. Desenvolvedores, é. Porque é muito melhor ficar, porque fica juntando numa sacolinha de poeira. maldito. Ah, já tipo, já ser uma sacola de plástico e já vai pro lixo. Exatamente, é, tipo, é tá, tem meu... que dar descarga. Então, aí que tá, a sacola de plástico é o maior amigo de quem mora sozinho. Não, igual aquele meu amigo que não tinha cu, que cagava na sacolinha. Tirava e botava fora, cara, a melhor coisa. O aspirador de pó podia ser assim. Podia ser pois assim. É, ó, o aspirador de pó, você já bota dentro da sacola plástica e joga fora. Ah, na hora de comer, você bota o, né, envolve ali na sacola plástica sacola pra não ter que lavar pra essa ideia, é genial. É ter uma casa de plástico, então, a solução. Tem uma casa, uma sacola de plástico gigante, você mora dentro. Meus netos. Pra quê? Envolve tudo em sacola de plástico. Envolve a mesa em sacola de plástico. O corpo, inclusive. E na hora de que tiver cheio de pó, o que, que você faz? Você pega do avesso, e o saco e joga fora e bota outro sacola de plástico. Ué, mas cima. É o que os caras fazem quando compram um carro, fica andando com aquela porra daquele de plástico no banco. É, ou então sofá novo, que sofá. A mãe não deixa ninguém sentar no sofá. Sofá não, novo. Não, meu Deus, não tira o plástico do sofá que é pra continuar novo. Tem uma técnica que você coloca papel alumínio no fogão. Papel alumínio no fogão. No fogão. Fogão. Eu não pra dentro não, do. Não, do... fora, assim, pra não sujar. Ah, pra não respingar. Ah, é. Aí depois cara, você tira e joga fora e coloca de novo. É, nunca... e aí fica. É legal porque fica. Pobre na desgraça. O pobre tem ideia pra tudo. Que daí, prateado. Cara, você compra uma coisa que tem uma utilidade e aí, nossa, olha que bonito meu fogão, não sei o que, não sei o que lá. Você tem que botar uma folha de papel alumínio por pra cima proteger. Que é pra não sujar. Não, mas e isso... aí o sofá, você tem um sofá novo e aí tem que ter um plástico por cima. Cara, tudo tem uma outra versão. Não, lavar fogão é uma desgraça, cara. Dá muito trabalho dá, limpar o fogão. Dá. Dá muito trabalho. É que é uma gordura assim, que, ai meu Deus do céu. Você fica olhando aquilo, você fica imaginando, porra, se isso aqui respingou, imagina o que tava dentro, eu engoli. Né? Essa é a parte mais triste ainda, exatamente, entendeu? Essa é a pior parte ainda, sabe? E a impressão como a gordura, ela viaja pela cozinha e ela se deposita em lugares que você nem imagina. Não, e a poeira, cara? Às vezes você fica com a casa fechada o dia inteiro e do nada... Vocês não usam o espanador? Aparece poeira. Eu tenho um espanador lá em casa também, mas algum negócio... Eu sou muito dono de casa, cara. Você é o aspirador, eu gosto, o espanador assim? Eu uso espanador. Mas você se veste de... Eu devia me vestir de Rose. Acho que é por isso que o Igor saiu. Acordava de manhã, tava o Brad vestidinho de... Diarista sexy. Cara, sério, eu sou diarista muito... Diarista sexy. Eu sou muito dono de casa. Eu fico horas no supermercado, lá no corredor dos produtos de casa. Produto de limpeza, eu adoro ficar lendo todos. Eu sou contrário. O Braille é hipocondríaco até com produto de limpeza. Cara, eu gosto. Não, eu gosto. Eu fico ali no setor das coisas de cozinha, olhando todos os utensílios de cozinha. Nossa, que absurdo, espinho sol, subiu. A gente deu umas dicas boas aqui. Por exemplo, você que é dona de casa e a sua mulher não quer ajudar, ou vice-versa, você que é dona de casa e seu marido, seu namorado não quer ajudar, dá o aspirador de pó pra ele que ele vai se divertir. Finge que é um jogo. A Ju joga com essa tática pra mim. Do jogo é bom. Ela finge que... Eu tô participando de um game. Então o negócio é o seguinte, ó. Cid, você tem 7 minutos pra limpar a sala. Valendo! Daí, caralho, eu falo, caralho, é um jogo. Legal, eu tenho que vencer. E aí, isso é boa. É, pra mim é um videogame. Ela se veste de Gugu. Ela se veste de Gugu e fica, ó, valendo! E aí eu vou, eu tenho que limpar. E ela me engana e eu caio. Eu sei, mas é que eu sou um cara muito competitivo. Então, de repente, é uma tática boa. Eu acho que deveria existir, ó, tá uma ideia aí, mais uma, vou até patentear mais uma vez a ideia, porque quando a gente fala registrado, a gente registrado. Já usou isso em outro podcast, e o Baia bota o símbolozinho aí, quando você fala registrado, e agora mais ninguém pode fazer essa ideia que eu vou falar agora, que é o quê? Um aplicativo de game para donas e donos de casa. Entendeu? É fases. Você tem que limpar a cozinha em 15 minutos. Aí começa legal, o cronômetro lá e papapá, é papapá. Aí você libera a badge lá, ganha uma vida se você limpar. Não tem aquela pulseirinha. Aí a tua mulher vai lá, ou teu marido, ou sei lá, tua mãe, com quem você mora, vai lá e avalia como é que você limpou a cozinha, daí você ganha pontos. Ganha pontos e troca por milhas aéreas depois. Troca por produtos. Troca por produtos. Não tem aquela pulseirinha que mede quantos passos você dá no dia? Que eu tô usando agora. Não, podia ter uma pulseirinha que também mede quantas vezes você esfrega um prato. Quantas vezes você passa uma vassoura, o movimento do punho ali passando a vassoura. Boa! Entendeu? Quantas vezes você estica um lençol pra arrumar a cama, aí você perde ponto porque você é um idiota. Entendeu? Tem que ter essas coisas. Podia ser legal, no fim do dia, na rede social boa ideia, e tal. Boa ideia. E aí você pode convidar outras pessoas pra avaliar seu serviço, elas dão, tipo assim, É tipo um force... Logo no Facebook. É, tipo, os o cara entra lá, vê a cozinha, dá uma nota. Ah, tipo, a visita chega na tua casa e avalia se a tua casa tá limpa. É, já bota na rede social. Já bota lá, não, essa aí limpeza, faz um review, nota 3. Faz um review, não passou, veja. Não passou, é, o gordura. Vidro tá com um dedão aqui no vidro. Porra. E isso... Que aplicativo louco. Mas ia ser maneiro, pô. As pessoas, os donos de casa, pelo menos, já tão um motivo não, a mais. A pessoa, é, logo no Facebook, compartilha com os amigos os status de limpeza. E quando o amigo visita, ele ganha pontos por fotografar a casa da pessoa... E dizer, ah, aqui tinha uma sujeira. Ah, isso é legal. E aí ele ganha pontos e ele publica ali no, na timeline dele a foto do, legal, do amigo legal. Dele. No aplicativo tem aquela luz negra que já mostra se tem se alguma tem sinal de esperma visíveis. Na televisão, se tem alguma na coisa. Televisão. É, se tem alguma coisa errada aí no teclado, se tem alguma coisa errada, entendeu? Cara, olha aí, uma boa ideia de aplicativo. Ideia de aplicativo. Tudo, infelizmente sabe ninguém vai uma poder ideia fazer. Que eu já tive de aplicativo, mas que eu nunca fiz, até porque eu não sou desenvolvedor. Ah. Que eu não vou registrar essa, quem ouvir pode fazer. Mas tem a ver com podcast. Claro. Ah, bom. Ah, bom. Você ele... vai ia começar, é. Sonhei fazer um aplicativo. Não, um problema de morar sozinho, um dos problemas é que às vezes a comida vence, a comida que tá guardada. Certo. Então, por exemplo, às vezes eu vou fazer um macarrão que tá guardado há muito tempo, e aí eu percebo que o macarrão tá fora da validade. Puta merda. E aí eu pensei que devia ter um aplicativo que avisa quando alguma coisa vai sair da validade. Mas acho que existe. Será que tem? Eu acho que existe. Deixa eu achar. Existe. Será que é óbvio? Você bota... que tem? É, eu acho como é que é o cadastro? Tem que fotografar? Não, você bota contas? No código de barra. Você passa o leitor de código de barra, ele já diz o. Aí você já sabe tudo que tem dentro da sua geladeira, não sei o quê. Olha aí, legal. Na minha geladeira, quando eu morava sozinho, basicamente tinha carne, e cerveja, água gelada e ovo. Não tinha mais nada. Só isso. Cara, eu tenho não, bastante coisa. Tinha nada. Eu tenho esse complexo de dono de casa. Ah, eu não essas coisas, ficar comprando. A minha namorada fica, ai, você compra, abre essa geladeira, não tem nada. Como tem nada? Tem uma caixa de cerveja, tem umas bistecas aí no freezer. Precisa de mais o quê? Tem água gelada. Tá reclamando? Ai, tem que comprar. Ai, tem que comprar iogurte. Ai, tem que ter, ai, não sei o quê, bolachinha. Meu amigo, você só precisa ter a sobrevivência. Cara, tem carne. Coisas para sobreviver. Só isso, tem proteína, tem carboidrato. Né? Tem cerveja? Pronto, sobrevivência. É tranquilo, né? As minhas compras no meu supermercado, eu falo que eu sei como, porque que o Brasil tá em crise, porque eu compro as mesmas coisas sempre. Eu compro café, a cerveja, é tudo de uma marca só, e carne. E eu tenho os três tipos de carne ali, que é o que eu como sempre. Então eu percebo quando isso tem uma elevação no preço. Não, hoje em dia tem umas coisas mais, né, já de outro nível aí. Você não precisa nem ir no supermercado. Você seleciona, tem o Pão de Açúcar, se não me engano. Pô, isso é maneiro, hein, cara? É, o seu Pão de Açúcar, você tem um aplicativo lá, tem. Você seleciona o que você quer. Não tô falando jabá, não, tô comentando. Não, é legal. Você seleciona legal. O que você quer, como se fosse aplicativo mesmo de compra de coisa, e vai um cara lá e leva na tua casa. Lógico que você tem uma taxa. Taxa, né, que você paga. Mas é inflacionado, mas nem é caro, o produto é o mesmo no mercado. Não, o produto acho que é o mesmo preço. Você paga a taxa do cara levar. Mas é barato. Se eu não me engano. É barato, vale a pena. Eu nunca usei. O problema é que eu tenho esse prazer de ir no supermercado. Então aí estraga. Ah, você gosta de... Eu gosto de ir. Eu vou em coros. A Ju, ela passeia no supermercado. Eu passeio, eu olho todas as prateleiras, eu vejo o preço de tudo. Eu olho pra baixo. Ai, menina, que absurdo o leite moço. É, não, um segredo do supermercado é olhar que os produtos mais baratos, eles ficam embaixo. Ah. Então eu olho pra baixo, olho pra cima, eu comparo os preços. Ah, os de embaixo é mais barato. Embaixo são os mais baratos. Na linha do horizonte, ali na linha dos olhos, são as marcas são mais famosas, porque elas pagam pelo posicionamento também, né? Exatamente. E aí embaixo fica. Sim, e aí eu comparo, fica porque o quality, às vezes. O quality ali. Às vezes um pouco mais qualitar, caro. Né? Qualitar. Às vezes o produto um pouco tem mais tudo caro. Nessa merda, cara. Ele vem com mais. Você lembra uma vez, rapidinho, que a gente foi fazer no supermercado lá pro QG, que a gente fez uma brincadeira, só comprava produtos da Qualitar. É verdade. E a gente achou tudo. Tudo, tem tudo. Cara, tem tudo. Saco plástico, só não tinha cerveja da Qualitar. É. E refrigerante. Em breve vai ter, Cara, tudo, o carrinho todo. A moça até deu risada, assim, tipo, a gente pensou, cara, tem arroz, feijão, açúcar, sal. Não, na hora de passar o produto era tudo. Qualitar não sei o quê, Qualitar não sei o quê. Maionese, margarina, saco plástico, cara, tudo. Produto de higiene, tudo da Qualitar, cara. É verdade, é verdade. De vez em quando, minha namorada vai viajar, ou vai fazer outras coisas, ou vai pegar um amante lá. E eu fico sozinho em casa e tenho que me virar. Sim. Aí tem algumas opções. A opção, né, a opção mais simples do solteiro, o que que é? É mandar um iFood, é mandar um telefone lá, mandar um delivery pra dentro. Sim. Isso é a opção mais simples, né? Mas às vezes eu gosto de me arriscar. Às vezes eu falo, não, eu não nasci só pra ficar pedindo delivery, não. Não, eu sou homem de comer pizza todo não, dia. Não, eu sou um macho alfa. Eu vou fazer minha própria comida. O que que eu faço? Igual meus ancestrais. Igual meus ancestrais. Meus ancestrais comiam o quê? Adivinha? Caça. Adivinha. Adivinha o quê? Não, nuggets. Carne. Nuggets. Eles comiam nuggets. Os meus, o de vocês eu não sei. Os tá. meus comiam eles nuggets. Eles caçavam nuggets. Caçavam nuggets. E o que? Eu teve um dia que eu falei, não, vou fazer nuggets aqui em casa sozinho, meu. Tá fazer difícil, sozinho, né? Esse negócio. Fui lá, comprei nuggets, cheguei em casa. É, já fudeu porque eu sou aquele tipo de cara que olha o modo de fazer do miojo, por exemplo. Tá. Sim. Eu tenho que olhar. É bom olhar. Vai que muda a receita de 3 minutos pra 3 minutos e 20 e você não vê. É, eu porque eu já me, o hot pot muda direto. Antigamente era 1 minuto. Agora não é mais. É 1h15, 1h20, 1h30. Cada dia, então. Cada vez é. Eu tenho que olhar o miojo. Eu tenho que olhar o miojo porque eu fico meio confuso. A primeira vez que eu. Pra você ver como eu sou. Vocês vão me achar muito burro, cara. Mas a primeira vez que eu fiz miojo na minha vida, eu botei o saquinho do tempero junto. Fechado? Fechado. Por que não? Eu não vi que tinha um saquinho lá dentro. Eu só, você não sabia que tinha? Não, eu só abri, joguei e mandei. Caiu a figurinha. É, e ele explodiu lá dentro. Explodiu, sério? Veio, eu comecei a comer saco do negócio. Nossa, que miojo estranho. Por que esse miojo é prateado? Nossa, o miojo tá cada vez mais industrializado. Tá vindo até plástico já. Então, pra você ver o meu nível de habilidade na cozinha. De amadorismo. E aí teve um dia que eu falei, não, vou fazer esse nuggets aí, agora vai ser nuggets, vou elevar meu nível, tal, tal. E aí eu comentei no Twitter, gente, me ajuda. Né? Porque quando você não sabe alguma coisa, você vai no Twitter. Claro. Falei, galera, me ajuda porque eu comprei nuggets e não sei fazer nuggets, me ajuda a fazer nuggets. E a galera começou a me deixar com medo de falar, ó, cuidado com óleo... Que o óleo, se pegar em você, você vai ter que ir pro hospital, você vai morrer, vai cair teu braço, não tá. Sei o que. Falei, caralho, velho, se espirrar um óleo aqui, eu vou morrer, fudeu, o que que eu vou fazer na minha vida? Eu preciso do meu braço pra digitar. E aí eu falei, não, beleza, daí eu comecei a seguir as instruções do Twitter, a galera do Twitter, e resolvi fazer o Nuggets, e resumindo a história... É, a palavra nuggets virou trend topics mundial. Né? Com as pessoas me dando dicas de como fazer nuggets, como não morrer. E eu comecei a tirar foto do que eu tava fazendo e tal. E uma das coisas que eu fiz foi o quê? Enrolar jornal no braço. Boa. Né? Que eu acho que é uma tática, pra quem não sabe cozinhar, é uma tática muito boa, né? Pra saudável. Quem é principiante aí de dono de casa. Principalmente se pinga uma... Quando a gordura tá quente e sai aquele foguinho e cai no teu braço. Não, só... o jornal no braço ele é uma armadura. Uhum. Né? O grande problema é isso: que o jornal ele é inflamável. Incêndio. Então os seus braços podem pegar fogo e você virar. Você pode colocar jornal encharcado, já molhado, assim. É, de álcool já, né? De álcool também, é melhor. Né? Porque é pra desinfetar o jornal. Sim, pra não ter. Ah, isso é verdade, isso é importante. Você desinfeta o jornal, passa álcool, morre o jornal, molha o jornal no álcool, enrola ele no braço e faz nuggets. Boa, é uma puta ideia. Boa. Maravilhosa. Mas enfim, eu fiquei com aquilo lá tudo, não sei o que. Daí eu tava com medo de. É porque os caras me deixaram muito com medo. Eu tava com medo de respingar e cair na minha perna, por exemplo. Ah, fudeu. E aí o que que eu fiz? Eu passei papel higiênico na perna. Boa. Eu passei, enrolei. Virei uma múmia, tá. Né? E aí eu fiz um escudo. Com a tampa do lixo. Do lixo lá, fiz um escudo, né? E aí eu comecei a jogar os nuggets. Na frigideira, tá. E cara... Tipo Michael Jordan. É, tipo Michael Jordan. Realmente só explode. Eu não sei se era pelo fato de eu estar arremessando os nuggets, mas ele realmente explode ali. É. E eu fiquei muito assustado. E aí, enfim, ficou uma merda os nuggets. Mas ficou uma merda. Ficou uma merda. Ficou uma merda, mas foi trend topics. Resumindo, ficou uma merda, mas deu uns trend topics ali. E eu não morri. Isso que é mais importante. Eu tô com não, o importante é sair vivo. Você perdeu uma batalha, você não perdeu a guerra contra o fogão. Exatamente. E aí uma outra dica de dono de casa, que vai parecer propaganda, mas não é, é a famosa air fryer, cara. Air fryer? Porque é maravilhosa. É aquela do Polishop. Ela faz mágica. É do Polishop? É, não sei se é. Mas coloca qualquer coisa dentro, aperta um botão e sai pronto. E ela funciona. Funciona. Pois é, aí que tá. Vamos tentar montar. Eu sei que não é uma teoria não ovo, mas eu achei interessante essa ideia aí. Da gente tentar montar a casa perfeita para quem mora sozinho, por exemplo. Ah, eu não sei se as dicas do Brian vale, porque ele acabou de falar que ele fica na sessão de limpeza se maravilhando. É, eu fico. O Brian tem cara de ser o cara mais complicado. Arruma a cama. É. Tem que ser. Eu sou a dica, expertise tem, pra mim, a dica mais importante foi aquela que você falou assim, ó. É, usar o mesmo móvel, dá pra ele várias funções. Várias funções pra mesma coisa. A mesma coisa. Então, ó, o que você precisa ter numa casa? É, você pode ter uma cama... Internet é a primeira coisa. Internet. Ah, não, internet é obrigatório. Porque senão você também, né, não consegue aprender nada na vida. Mas tem internet, ok. Isso aí é o básico. Até porque na internet dá pra pesquisar como fazer as coisas. Exato, tem os tutoriais lá. É, eu acho que você tem que ter uma pia... Pia. Né? É meio que... Uma só pro banheiro. Uma só, mesmo porque você consegue usar a pia como tanque. Você pode lavar roupa dentro da pia. Eu já vi tutorial no YouTube que o cara lavava roupa dentro da pia. Tá, e funcionava de boa, normal. É, não, se para pensar, hoje em dia uma casa ela tem três pias. É muita coisa, cara. Muita coisa. É a pia do banheiro, a pia da cozinha e o tanque. Pra quê? Pra quê? Precisa de uma pia só. Pronto, tem uma pia. Ok, legal. Aí você precisa ter A gente podia mover essa pia pra sala já de uma vez. Porque daí, ó, porque tem não, mas só sala, precisa na sala, não tem mais nada. Tem a cozinha, tem o banheiro e a sala no meio. Então você. Cômodo só. Só isso, é um cômodo, é um kitnet. Tá. Pronto. Certo. Tem a pia, aí você tem a máquina de lavar, que eu acho que é importante, porque ela já vira uma televisão, né? A máquina de lavar, quando ela tá ligada, ela é uma televisão. É um entretenimento. Ela é uma mesa de centro ali, né? Vale como uma mesa pra você comer e não sei o quê, botar alguma coisa, fazer um jantar romântico com a sua namorada. Pô, em cima da máquina de lavar, legal, né? É bacana. E pra que mais serve também, que eu tinha falado? Ah, você bota... Cesto de roupa suja. Cesto de roupa suja. Além de servir como máquina de lavar roupa também. É, porque você pensa assim, você tira a roupa suja, bota no cesto de roupa suja pra pegar a roupa desse cesto de roupa suja e colocar na máquina. Pois é. E já joga direto. Elimina o cesto. Joga tudo direto. Pronto, pronto. Joga pronto. Direto. Já vai montou tudo lá. Outra coisa pra quem mora sozinho. Não precisa ter um sofá e ter uma cama. Não. Um Boa. Dos dois só. Um dos dois. Ou um sofá ou uma cama. É. Porque serve da mesma maneira. Sim. Tem gente que gosta. É que é bom às vezes você transar também. Então. Transa no sofá, já tá almoçando em cima da cama. Tem quem gosta de transar no sofá e tem quem gosta de transar na cama. Tá. Então você escolhe aí da sua preferência, cama ou sofá. Sim. Pode ser qualquer um desses aí. E é muito bom, talvez uma das coisas mais importantes é você ter uma esteira. Tem uma esteira, como o Luigi falou, que é pra guarda-roupa, né? Não sim, precisa ter sim, muito boa. Não precisa ter um guarda-roupa, precisa ter um cabide, não precisa ter nada disso. Você tem uma esteira, pronto. Tem uma esteira, boa. Já é o suficiente, você nem precisa fazer exercício, porra nenhuma. A esteira, ela é multiuso pra várias coisas, acho que já é... Aí fica uma dica aí pra quem vai morar sozinho, pra quem, enfim, quem é dono de casa aí e tá querendo se aventurar. Exatamente, tá ótimo. Você acha muito que bom. Vale? Acho que vale. Tá. Pronto, tá maravilha. Terminamos assim mais um Não Ovo para todas as donas de casa, os donos de casa, ou pessoas que também moram sozinhas e acho que conseguiram pegar algumas dicas importantíssimas aí. É ou não é o Igor? Fala, meu povo! Esse comentário não tem nada a ver com o que eu tô falando, Igor, mas tudo bem, você pode falar o que você quiser. E você que não segue as nossas redes sociais aí, né, do Não Ovo, que tá, cara, a galera tá participando bastante, principalmente no Twitter, a galera participa bastante. Da RT nas publicações, eu fico muito feliz, cara. É muito legal ver a galera participando e tudo mais. É, então é o arroba Não Ovo no Twitter. No Facebook é o Não Ovo também, é só procurar lá Não Ovo. E a gente tá começando a disponibilizar agora no Facebook um player do podcast. Então você que tem preguiça de fazer download, ou você que não usa feed ou algo do tipo, que é a melhor dos mundos, é você assinar o feed, né? Com que certeza. Daí você recebe direto no seu celular. Mas se você não usa, não gosta, não entende, você é burro pra caralho, você pode entrar no Facebook do Não Ovo, que lá vai ter o player dos Sim. podcasts a partir de agora, né? A gente tá começando a montar essa estrutura ali, que fica muito legal também. Ou então visita o próprio Não Salvo lá, que lá tem a categoria do Não Ovo e consegue ver tudo que a gente está escrevendo sobre o assunto. É isso aí, Brian? Falei tudo certo? É isso mesmo. E tem o e-mail também, né? Ah, e tem o e-mail pra quem quer mandar algum e-mail. nãoovo@nãosalvo.com.br e parece que a gente vai começar a ler esses e-mails. Exatamente. A gente tá a partir de janeiro, a gente começa a fazer uma sessão de leitura de e-mails aí na primeira semana dos meses aí sobre o mês anterior. Enfim, acho que é isso. Mas é bom você deixar avisado que essa leitura de e-mail não vai ser aquela coisa de todo o programa, não, 20, não, 30 não, minutos não, ali encebando. Não. É um programa só no mês. Dedicado. Dedicado à leitura de e-mail e outra, é a leitura de e-mail que complementa. É coisa não é tipo, nossa, que legal. Parabéns. Parabéns pelo programa, não vou ler isso. A gente e-mail. Gosta de elogios, mas, Mas tipo, não tem nada a ver. Parabéns, vocês são muito engraçados. Beijo, Mariazinha do ABC Paulista. Pessoas contando histórias sobre os assuntos que a gente falou no mês. Exatamente. Enfim, contando, agregando conteúdo pra gente. Agregando valor ao conteúdo. Armações e bancadas, vai ser tipo aquele quadro final do Didi, armações e bancadas. Armações e bancadas, exatamente. Exatamente. Não, eu falei que a gente vai começar a ler os e-mails, mas na verdade a gente sempre lê os e-mails. A compartilhar com os ouvintes. Exato, começar a ler aqui no podcast. Enfim, acho que dei todos os recados aí. Muito obrigado e ó... Vou dar uma dica pra vocês. Fica esperto pro próximo, a próxima semana, o podcast. É um podcast especial, né? Um podcast temático, né? Com esse final de ano. E tá, ou vai ficar, sensacional. Então fica o aguardo aí. Eu sei que é chato, às vezes as pessoas não ficam muito conectadas aí no final do ano, né? Porque acaba, enfim, ficando ali com a família, as pessoas acreditem ou não, elas têm vida social. Sim. Mas eu acho bom você baixar os da semana que vem, que vão ficar muito bons. E é legal, enquanto tá tendo a ceia de família, ceia do Natal e tudo mais, você ficar escutando, assim você desconecta um pouco da sua família, que eu sei que é um saco. Enfim, é isso. Valeu todo mundo aí que acompanhou mais um Não Ouvo. É ou não é, o Igor no Fofo? Agora tô vingada, tu vai ser minha doméstica.